Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em todos os corações nesta noite abençoada aqui no Núcleo Espírita Amor e Luz. Minha gratidão pela oportunidade de podermos aqui trazermos essas reflexões sobre o nascimento de Jesus. Estamos numa época do Natal em que há muita movimentação. As pessoas estão cheias de afazeres, cheias de preocupações. E nós vivemos intensamente esses dias. Dependendo do ambiente onde nós trabalhamos, nós vamos ter ali muitas situações que exigem mais de nós nessa época do ano do que em outras épocas. As empresas têm o seu cronograma de fechamento, de encerramento, e nós ficamos preocupados porque também entram as férias. E quando nós vamos perceber, nós estamos todos automatizados. Estamos todos cumprindo um monte de obrigações e nós até paramos e pensamos, qual a finalidade de tudo isso? Às vezes a gente lembra do aniversariante que é Jesus. Às vezes a gente lembra do que significa realmente o Natal. E há pessoas que vão até dizer, mas o Natal é uma data convencional. Num certo período da história lá do cristianismo, os bispos de Roma resolveram definir que o nascimento de Jesus era no dia 25 de dezembro. Por que eles resolveram? Porque existia na época uma festividade de uma divindade e eles então acharam por bem concentrar a atenção dos cristãos nessa data para desviar a atenção deles das festividades pagãs daquele tempo. E hoje nós chegamos a uma conclusão. Ninguém sabe exatamente o dia que Jesus nasceu. Será que importa isso? Será que faz diferença para nós que buscamos uma compreensão mais espiritualizada da vida ter uma data para lembrarmos do nascimento de Jesus? Quando nós pensamos no nosso condicionamento aqui na vida material, e nós lembramos que nós precisamos, muitas vezes, de datas especiais para a gente poder refletir melhor sobre certas situações. Por exemplo, o aniversário de um filho, o aniversário da esposa, geralmente é uma data em que nós vamos comemorar com eles. Por quê? Porque é um momento que a gente lembra mais detidamente dos vínculos que a gente tem com essa pessoa. Então, as nossas convenções aqui na Terra, embora a gente possa dizer, ah, mas o Natal tem que ser todos os dias do ano, o Natal nós temos que viver todos os meses. Embora essa ideia seja válida, não anula essa data como ela está convencionada. Mas desde que nós estejamos realmente envolvidos no significado que ela tem. Nesta noite nós vamos trazer a lembrança de um fato espetacular que aconteceu com o nascimento de Jesus. A própria vinda de Jesus, como nós vamos ver logo mais, é um fato espetacular para a humanidade. É algo fora do comum para a evolução deste planeta. E é um fenômeno, foi um evento decisivo para a evolução de todos nós. Até aqueles que não professam o cristianismo, nenhuma das suas variações, até mesmo para eles, o nascimento de Jesus tem uma importância muito grande para a humanidade, para todos os povos. O fato a que me refiro nesta abordagem inicial é o que nós intitulamos o Cântico das Legiões Celestes. Vamos utilizar uma expressão do Espírito Emmanuel para nos referir a um fenômeno muito interessante que aconteceu quando Jesus estava nascendo naquela noite inesquecível. Quem traz a narrativa do que aconteceu ali foi o apóstolo Lucas. Se nós formos buscar nos outros evangelhos de João, de Marcos ou de Mateus, nós não vamos encontrar a narrativa desse fato que nós vamos mencionar agora. Para se tornar algo um pouquinho mais atraente para nós, nós vamos pular essa abordagem aqui da leitura aqui do texto de Mateus e nós de Lucas, me desculpem, mas nós vamos direto para uma animação que retrata de forma ainda que imprecisa como foi essa manifestação intensiva do mundo espiritual. Só retomando uma ideia importante, de que Lucas foi o único que registrou essa passagem, porque ele teve uma fonte para redigir o seu evangelho que os outros evangelistas não tiveram. Lucas conversou pessoalmente com Maria e dela obteve uma série de relatos sobre Jesus. Daí então nós encontrarmos neste evangelho passagens como essa, que somente ele registrou, porque ele ouviu da própria mãe de Jesus, que teve conhecimento desses inúmeros fenômenos que aconteceram quando Jesus nasceu. Nós vamos então para a animação. Será que a gente consegue desligar a luz para ficar mais fácil para todos verem? Pode ligar a luz? Você vê nessa apresentação, o desenho animado, ele é o que talvez melhor das produções que retratam esse fenômeno. De todos os que eu encontrei, esse é o que melhor retrata essa manifestação espiritual que aqueles pastores presenciaram. Até mesmo a parte que diz dessas legiões celestes, até mesmo nessa animação, eles não conseguiram ser fidedignos ao fenômeno que eles presenciaram. O Evangelho de Lucas, ele diz que depois que o anjo diz para eles que havia nascido o Salvador, eles, como judeus, aguardavam a vinda desse Messias, dá a eles as dicas de como eles poderiam identificar que aquela era a criança tão esperada. O texto de Lucas diz que houve uma abertura dos céus e legiões angelicais cantaram aquilo que nós ouvimos na língua original ali do vídeo, mas que, traduzindo para o português, é o glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Eles presenciaram ali uma manifestação espiritual que tinha um objetivo, tinha uma intenção por parte do mundo espiritual, que era de demonstrar para eles que ali estava realmente nascendo alguém muito importante. Provavelmente aqueles pastores muito simples não eram pessoas do ponto de vista espiritual tão atrasados quanto a maioria das pessoas da época. Muito provavelmente eles eram pessoas que estavam aptas a colaborarem com Maria e José naquele momento tão decisivo, que era o nascimento de uma criança num estábulo, num local que não tinha todas as condições adequadas. Muito provavelmente eles foram convidados para ir prestar algum tipo de auxílio para aquele casal e aquela mãe que acabaram de dar à luz a uma criança. E esse relato ficou registrado por Maria na sua memória, e mais tarde, quando Lucas conhece a mãe de Jesus, ela transmitiu a ele essa informação. Mas nós vamos pensar então, qual seria a ação desses espíritos que no Evangelho ficou registrado como anjos, mas que nós sabemos que são espíritos superiores. Qual seria a missão deles junto ali naquele momento do nascimento de Jesus? Nós temos que conceber que Jesus é um ser especial que renasce num momento decisivo da história da humanidade. E ele tinha uma missão importantíssima que até hoje reflete nos destinos da humanidade. Ele teria que estar naturalmente acompanhado daqueles que prestariam todo o auxílio para que a sua missão transcorresse de forma satisfatória. Na verdade, essa legião celeste que acompanha Jesus e que se mostra ali aos pastores eram então espíritos de uma alta elevação espiritual que vinham acompanhar o seu comandante que estava se revestindo de um corpo físico. Vinham, na verdade, acompanhar Jesus e seriam eles que dariam todo o suporte para que Jesus, ao longo da sua jornada terrena, ele pudesse, então, trazer todas aquelas manifestações que nós conhecemos por várias passagens do Evangelho. Mas antes de a gente refletir um pouco mais sobre o que significou o glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens de boa vontade, nós precisamos refletir sobre as condições do tempo em que Jesus encarnou. Nós dizemos que Jesus não reencarnou. Ele encarnou por quê? Porque a única existência neste mundo que ele teve foi essa que nós conhecemos como Jesus. Em vários outros meios, as pessoas propõem que Jesus talvez fosse a reencarnação de grandes sábios da antiguidade. Mas na doutrina espírita, o consenso que nós temos de todas as comunicações é que Jesus apenas encarnou no nosso planeta uma única vez. Isso porque ele já era um espírito puro quando do início do nosso planeta. Ele já tinha alcançado o grau de evolução que dava a ele condições de ser o espírito que iria mentalizar, plasmar, interferir em todo o processo de formação desse planeta. Esse processo todo ele é muito bem descrito pelo Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Nessa obra admirável de Francisco Cândido Xavier, nós vamos encontrar uma série de relatos que explicam como, por trás de todos os eventos que nós temos, desde a formação geológica, desde a produção da vida no planeta e todos os grandes eventos históricos marcantes na nossa história, Jesus é aquele que está guiando todos esses processos. É a sua mente poderosa, vigorosa, harmonizada com o Criador, que conduz todo esse processo de transformação para que chegássemos a ter esse planeta como nós temos. Quando nós estudamos as condições do planeta Terra, a partir das ciências e vemos os mecanismos admiráveis que existem para a manutenção da vida, em todos eles nós temos a mente de Jesus tendo interferido, trabalhado nesse processo. Quando nós pensamos em todas as transformações que ocorreram na humanidade, para que nós chegássemos hoje, não na humanidade ideal, mas uma humanidade muito melhor do que ela já foi no seu início, nós temos a mente vigorosa desse ser que nós conhecemos como Jesus, impulsionando todos os processos de evolução. Quando nós analisamos Jesus apenas do seu ponto de vista histórico humano, ficamos muito limitados para reconhecer quem realmente ele é. Algumas pessoas no passado, ao tomar contato com as ideias acerca de Jesus e aquilo que ele falava sobre ele mesmo, e por não compreenderem exatamente qual é a estrutura que nós temos no universo, Deus Criador e os Espíritos, a sua criação, chegaram até mesmo a confundir Jesus como ele sendo o próprio Deus. Porque em alguns momentos Jesus se identificou tão profundamente com esse poder criador que ele era dotado, dado pelo Pai, e Jesus disse em alguns momentos palavras que levaram as pessoas a conceberem que ele era o próprio Criador. Mas na verdade, Jesus era o ser que atingiu o grau máximo da evolução, que é de estar em plena harmonia com Deus. E ele nos disse que isso era algo reservado para todas as pessoas. Todos nós somos espíritos que, em potencial, somos como Jesus hoje é. Na verdade, nós estamos ainda muito distantes dessa realização, mas todos nós somos espíritos destinados a um dia estarmos numa harmonia perfeita com as leis divinas. E nós seremos assim como ele. Buscando no Evangelho, nós encontraremos então palavras que Jesus disse: vós podeis fazer tudo o que eu faço. Só que naturalmente ele estava dizendo que num futuro, quando vocês alcançarem a perfeição que eu já possuo. Mas Jesus então, ele é esse grande arquiteto, esse grande idealizador do mundo e o grande condutor da evolução planetária neste planeta que nós conhecemos como Terra. Jesus, ele vem de uma forma extremamente simples, e isso leva as pessoas muitas vezes a pensarem: como pode alguém tendo sido tão poderoso, alguém sendo dotado de poderes tão maravilhosos, por que ele optou por estar numa condição tão simples? Se Jesus é esse ser todo, como nós estamos descrevendo até agora, por que ele não nasceu, por exemplo, como o herdeiro do trono do maior império da época, Roma? Por que ele não nasceu como o homem mais rico? Assim ele poderia atingir mais pessoas. Esse é o raciocínio que nós muitas vezes fazemos quando nós pensamos que, para produzir transformações verdadeiras no mundo, nós precisamos dos poderes terrenos ou do dinheiro. Jesus vinha trazer uma lição inesquecível. Ele veio mostrar que o maior tesouro que alguém pode deter é o tesouro do seu coração. Tivesse ele mobilizado recursos materiais, poderes, exércitos, sociedades, ele teria dado a confirmação para essa ideia que até hoje nós alimentamos e imaginamos que é o certo. Imaginar que será pela força, pelo poder, pelo dinheiro que nós produziremos mudanças verdadeiras dos indivíduos. Todos esses recursos, eles são muito úteis, válidos e necessários na nossa experiência terrena. Mas existe uma força tão poderosa que ela é independente de qualquer bem material. Ela é independente de qualquer condição, que é a força do amor. E foi exatamente essa a grande exemplificação que ele veio dar. É exatamente demonstrar que todo o poder que nós podemos adquirir, ele reside essencialmente em nós mesmos e não em nada que se encontra exterior. Daí ele ter optado por uma vida extremamente simples. Ele poderia ter nascido como herdeiro do maior império do mundo até então. Ele preferiu nascer filho de um carpinteiro. Ele poderia ser o homem mais rico do seu tempo e de todos os tempos futuros, mas ele preferiu ser alguém muito simples, desprovido de qualquer bem material. Tanto é que ele possuía apenas a sua túnica e a sua sandália. Ele tinha que passar por uma demonstração para nos mostrar de que nós somos detentores de algo que, à medida que vamos aprendendo a conhecer, a desenvolver, nós vamos nos tornando realmente capazes de modificar a vida. Há algo que surge no espírito à medida que ele evolui, que é esse poder de influenciar pelo amor. E à medida que evoluímos, vamos nos tornando cada vez mais dotados de um poder mental capaz de influenciar positivamente o meio onde vivemos. Daí Jesus ter optado por uma vida tão simples. E ele viveu numa época em que muitas das dificuldades das pessoas, ele demonstrou os meios de superar. Muitos dos comportamentos equivocados, errados que o homem cultivava no seu tempo, Jesus, pela sua exemplificação, ele foi totalmente contrário. Muitos buscam em feitos extraordinários que Jesus produziu a forma de identificá-lo como alguém especial na história da humanidade. Mas é exatamente nas suas atitudes, nos seus valores, nos seus princípios, na sua ética profundamente conflitante com os meios daquele tempo, com a sociedade que ele viveu, com as sociedades dominantes na época, que Jesus demonstra a sua grandeza. No tempo de Jesus, uma condição que se observava era a grande opressão que os homens exerciam sobre as mulheres, esse domínio tirânico que o homem há muitos milênios exerce sobre a mulher. E até nos nossos dias nós ainda estamos tentando nos libertar dessa forma gravíssima de violência. Era muito comum na época a mulher ser negociada, daí surgir aquelas ideias de dotes, daí surgir as ideias de se comprar uma esposa, e o homem passar a ter a ideia de ele ser dono, proprietário da sua parceira, da sua esposa. A mulher era profundamente controlada e vigiada. Poucas conseguiam fugir dessa regra. Na maioria das vezes, e até hoje acontece isso, a mulher está subjugada pelo homem. Isso era assim em Jerusalém, era em Roma, ou em qualquer outra comunidade humana no tempo de Jesus. E o homem era extremamente severo no julgamento das falhas da mulher. Jesus, ele passa a ter uma atitude completamente diferente. Ele não podia simplesmente romper de pronto com todas as ideias, todos os valores daquele tempo. Mas na forma de conduzir o tratamento com a mulher, ele foi muito diferente. O episódio da mulher supostamente adúltera apresentada a Jesus, ele é muito emblemático. Ali, os fariseus e outros que desejavam comprometer Jesus perante as autoridades religiosas, eles apresentaram uma mulher que supostamente tinha cometido adultério. É curioso que eles não seguiram à risca a recomendação que Moisés dava, porque no livro de Levítico é muito claro a recomendação. A mulher adúltera e o homem adúltero deveriam ser mortos a pedradas, deveriam ser lapidados. Só que trouxeram apenas a mulher adúltera. Jesus percebeu toda aquela farsa e toda aquela violência contra aquela mulher. Então, quando perguntaram para ele, a lei de Moisés manda apedrejá-la até a morte. E aí Jesus, com a sua genialidade, traz uma ideia que também era não só a salvação daquela mulher, mas era a salvação da consciência daqueles homens ávidos de violência. Ele fala de uma forma muito direta ao coração deles. Aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Diz um autor espiritual que Jesus estava, naquele momento, escrevendo na areia os defeitos, os vícios, as imperfeições que aqueles homens sabiam que eles tinham. E eles foram tocados profundamente na sua consciência e um a um foi se afastando daquela cena trágica, daquele morticínio que Jesus impediu. Um a um, e começou pelos mais velhos a se retirarem. Até que fica Jesus e a mulher ali, sozinhos, e ele pergunta, onde estão os que te acusam? E ela falou, não sei, Senhor. E ele diz a ela, nem eu te acuso. Vá e não peques mais. Jesus tinha dado uma condição para apedrejá-la: aquele que fosse puro de coração, Ele, Jesus, poderia ter iniciado o apedrejamento. Ele poderia ter atirado a primeira pedra, porque ele era puro. Mas por ser puro, ele entendia que esse não era o caminho de consertar, de arrumar, de endireitar a vida de ninguém. Por ser alguém que já compreendia a lei de amor, ele era capaz de entender que o erro do outro você não conserta com a violência. Então Jesus, ele inaugura ali uma nova forma de a gente lidar, não apenas com as mulheres, mas com qualquer pessoa que erra. É nós não condenarmos, é não atacarmos essa pessoa porque ela errou. É nós termos a compaixão porque temos que reconhecer que nós mesmos somos imperfeitos. Nós mesmos cometemos erros diariamente. Por que ser tão rigorosos com o outro? E a partir daquele momento, a mulher passa a ter um papel importante na difusão das ideias do Evangelho. Muitas mulheres seguiram Jesus de longe, não diretamente como discípulas ali daquele núcleo mais próximo, porque elas, em razão de todo aquele contexto cultural, seriam vítimas muito mais fáceis das ações ali que poderiam se desencadear contra os discípulos de Jesus. Elas estariam muito mais vulneráveis do que os homens. Então elas não puderam ser discípulas diretas. Mas muitas mulheres trabalharam ativamente para que a mensagem do Cristo chegasse a outras pessoas. Algumas exemplificando, algumas falando, algumas dando suporte material, financiando viagens de discípulos de Jesus, para que essa mensagem pudesse chegar a mais pessoas. E até hoje essa grande luta de libertação da mulher, ela é inspirada pelas esferas superiores. Todo esse processo que nós vemos hoje no mundo de reconhecimento do direito e do respeito que a mulher necessita e tem direito é inspirado por Jesus das esferas superiores onde ele vive. No tempo de Jesus também, era muito comum o sacrifício dos animais como um elemento da ligação do homem com a divindade. Os judeus faziam sacrifícios animais, em Roma existiam sacrifícios animais. Jesus não conseguiria, naquele tempo, simplesmente impedir que as pessoas fizessem sacrifícios com animais. Aquilo estava muito profundamente introjetado na mente do judeu, ele não conseguia se libertar. Mas Jesus trouxe algo novo para aqueles que começavam a se encantar com a sua mensagem. É aquele momento em que ele vai dizer que a pessoa que fosse oferecer algum sacrifício a Deus no templo, que primeiro ela fosse se reconciliar com seu adversário, que primeiro fosse se reconciliar com seu irmão, para depois voltar e oferecer o seu sacrifício a Deus. Ele estava inaugurando para o homem uma nova forma de nós demonstrarmos a nossa devoção, a nossa ligação com a divindade, mostrando que não são objetos materiais oferecidos a um Deus, que não é o sacrifício de um animal que agrada a Deus, mas o sentimento de reconciliação, de perdão entre as pessoas. Essa foi a grande mensagem de Jesus, então, quando ele traz essa ideia de que o homem deveria tentar começar, antes de oferecer algo material, oferecer algo de si mesmo a Deus. E a sua reconciliação com o próximo seria um dos maiores sacrifícios. Até hoje, se nós quisermos de verdade agradar a Deus, nós temos que nos reconciliar com as pessoas que nós nos desentendemos. Se nós realmente quisermos estar de bem com a divindade, nós temos que amar as pessoas que nos magoaram, que nos feriram. Nós temos que ter para com elas um sentimento de boa vontade. É a única forma verdadeira de nós estarmos ligados a Deus. E é uma razão muito clara para isso. É impossível você amar a Deus sem você amar o próximo. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento da lei divina, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, com todas as tuas forças e acima de todas as coisas. E na sequência, ele nos deu a forma de entender como eu posso amar algo que é tão abstrato? Como eu posso amar algo que é imaterial e que eu tenho tanta dificuldade de reconhecer? É aí que nós percebemos a genialidade de Jesus, quando ele coloca que o segundo mandamento era semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quem não entendeu ainda como amar a Deus, comece amando o próximo. Comece ajudando a pessoa que está do seu lado. Comece a fazer o bem a quem você encontrar no seu caminho. Você estará amando a Deus. Quando as pessoas dizem amar a Deus é algo impossível, porque eu não sei nem quem é Deus, é só começar a amar o próximo. Nós já vamos começar a entender o que significa amar a Deus. E Jesus, ele inicia então toda essa mudança de ideias, de paradigmas no seu tempo. Era muito comum no tempo de Jesus a corrupção dos religiosos, como é até hoje. Fosse em Roma os sacerdotes do paganismo, fosse os sacerdotes em Jerusalém, todos estavam comprometidos de uma forma ou outra com os interesses materiais. Certa ocasião apresentaram para Jesus uma moeda e perguntaram para ele: é lícito a gente pagar os impostos para Roma? E Jesus deixou muito claro então que a Deus o que era de Deus e a César o que era de César. Muitos entendem que Jesus estava defendendo nesse momento apenas a obrigatoriedade de pagar impostos, mas é muito além. As coisas divinas nós não mercadejamos. As coisas de natureza espiritual nós não barganhamos. Nós não misturamos com os interesses terrenos. Eu não posso usar da religião para obter nenhum tipo de lucro, nenhum tipo de vantagem. Eu não posso negociar bens espirituais. Jesus estava naquele momento já trazendo para a mentalidade humana uma nova concepção. A religião, ela não pode ter interesses materiais envolvidos nela. E é isso que nos mostra o quanto as pessoas erram quando elas passam a permitir que interesses materiais, interesses terrenos, interfiram na condução das religiões. Isso acaba corrompendo todo esse mecanismo maravilhoso que a religião pode propiciar de ligação do homem com Deus. Quando envolvemos interesses materiais, acabamos complicando tudo. E por fim, nós podemos citar como algo importante que Jesus traz como uma mudança profunda naquele tempo, é quando ele vai propor que o homem passasse a ter uma relação com Deus mais espiritualizada e que o homem não idealizasse a divindade como ele era. Quando nós lemos nos textos antigos, como eram as concepções dos antigos judeus sobre Deus, como eram as concepções dos pagãos sobre as suas divindades, nós vamos ver claramente que ali, a ideia que eles criam sobre Deus, ou sobre os deuses, ou sobre a divindade, é na verdade uma visão profundamente o quê? Antropocêntrica, e uma visão em que o homem projeta na divindade as suas imperfeições. Por isso que nós vamos identificar no Antigo Testamento as narrativas dizendo que Deus tinha ira, Deus se arrependia da sua criação, a ponto até mesmo de destruí-la. As divindades dos outros povos apresentavam as mesmas paixões humanas. Jesus rompe profundamente com essa ideia quando ele diz que o homem deveria ser perfeito como o Pai Celestial era perfeito. Ele estava deixando nessa passagem muito clara de que nós não podemos imaginar Deus a partir do que nós somos. Na verdade, nós devemos buscá-lo e compreender que ele é completamente diferente daquilo que nós somos. Deus não tem raiva da sua criação, então ele jamais vai se vingar dos seus filhos. Deus ama profundamente a sua obra, então não há por que ele destruí-la. Deus, inteligência suprema, jamais poderia ter criado nenhum tipo de força que pudesse ser antagônica a ele. Essas ideias que até hoje nós carregamos como resquícios desse passado religioso, pelo Evangelho de Jesus, nós começamos a entender que elas são elementos que nós precisamos nos desvencilhar. E muitas vezes nós ainda carregamos, e mesmo sendo espíritas, mesmo dizendo que entendemos Deus como espíritas, mas quando a gente pensa que a sua justiça divina é um castigo que vai punir quem nos causou mal e vai trazer essa vida, a essa pessoa, uma punição na vida futura, nós estamos sendo como éramos no passado, interpretando Deus como nós somos ainda, desejosos de vingança, desejosos de punição. Para nós ainda é muito difícil nós nos libertarmos de certas ideias, porque as carregamos de muitas vidas. E é somente pelo entendimento mais profundo do Evangelho, por uma reflexão mais minuciosa, quando lemos o Evangelho, é que nós vamos conseguir, aos poucos, nos libertar dessas ideias tão arcaicas, tão primitivas. A vinda de Jesus, então, foi um projeto dos primórdios da formação da humanidade. Antes mesmo da formação do nosso mundo, já havia essa programação da vinda de Jesus. Naquele momento em que os homens estivessem em condição de iniciar o processo de compreensão dos seus ensinamentos. E houve no mundo espiritual toda uma movimentação para preparar o nascimento desse ser. Porque imagine aquele ser que vive completamente desligado do mundo material. Imagine que Jesus era um espírito que estava numa condição em que a existência é num plano que nós não conseguimos imaginar. É num plano em que não há formas, não há o condicionamento como nós temos aqui no nosso mundo, como nós desencarnamos. Quando nós passamos para outra vida, nós ainda continuamos tendo uma vida muito parecida com a vida terrena, porque a nossa mente está profundamente ainda conectada ao mundo das formas, a esse mundo material como nós conhecemos. Daí nós lá no mundo espiritual vivemos em habitações parecidas com a da Terra, temos uma organização social parecida com a da Terra. Mas imagine o ser que já está além desse estágio de vida. Ele não vive no mundo das formas. Ele vive numa realidade que é muito distante do que nós somos capazes de descrever, de tentar entender. Então, para ele vir, não seria algo simples como é a reencarnação de um espírito como nós. Daí a necessidade de tantas ações, de tantos desses preparativos. Daí a razão desses espíritos acompanharem Jesus para possibilitar a sua encarnação naquela vida que nós conhecemos como a de Jesus. E o cântico das legiões celestes, ele representa a expressão de alegria desses espíritos auxiliares de Jesus naquela ação que já era idealizada há muitos milhares de anos, que era muito aguardada e que teria um impacto profundo na evolução humana. Aquilo que os pastores conseguiram registrar desse cântico maravilhoso, dessa legião de espíritos puros, elevadíssimos que acompanhavam Jesus, acabava representando a mensagem do que seria a vida de Jesus. Ali era a síntese que eles conseguiram captar do que se esperaria que Jesus traria para a humanidade. Já era o anúncio que ele não seria o Messias guerreiro que iria colocar os povos ali, ou o povo judeu, acima de outros povos. Era o anúncio de que aquele ser tão esperado trazia uma missão de uma natureza bem diferente do que as pessoas aguardavam naquele tempo, como a vinda de um Messias, de um Salvador. O Espírito Emmanuel, ao comentar essa passagem, então, do Evangelho de Lucas, que traz o cântico das legiões celestes, ele traz a explicação do que significa o glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ele diz que esse louvor celeste, ele sintetizava em três enunciados pequeninos a plataforma inteira do cristianismo, ou seja, estava demonstrando para que vinha aquele ser tão especial e que era há tanto tempo aguardado. Emmanuel nos diz que o glória a Deus nas alturas, ele significa o imperativo da nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o coração e de toda a alma. Reconhecer que o objetivo maior da existência humana é a sua busca de Deus. Nós, quando estamos aqui no mundo material, nós imaginamos que a nossa finalidade de existir é pagar provas do passado, resgatar débitos, expiar. Nós estamos aqui para evoluir. Tudo isso é apenas meio para esse objetivo maior, essa grande busca que o espírito realiza para ir ao encontro de Deus, para chegar nessa integração plena com o Criador, para chegar na verdadeira comunhão de pensamento, aquela que Jesus já havia conseguido estabelecer com Deus. A finalidade da nossa existência não é a gente nascer, crescer, adquirir uma profissão, a gente formar família, ter filhos, comprar uma casa, trocar de carro, ou a gente fazer obras de caridade, ou a gente vir ao centro, ou a gente se dedicar a um hobby. Tudo isso são detalhes dessa longa missão que nós temos, que é a nossa busca, nosso encontro com Deus. Cada existência humana é um segundo dessa longa jornada de integração com Deus. Quando nós passamos a transformar a nossa vida dentro desse princípio de nos consagrarmos integralmente a Deus, não quer dizer que a gente não vai viver as coisas do mundo, mas a gente vai entender que elas não são o fim, o objetivo, e sim, na verdade, o meio para um dia alcançarmos esse grande encontro. Outra expressão desse cântico das legiões celestes, o paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Aquele que deseja realmente esse encontro com o Criador, aquele que deseja realmente alcançar a evolução espiritual, ele deve entender que uma das suas missões terrenas é estabelecer a paz consigo mesmo e com o próximo. Nós vivemos em muitos conflitos, em muitos embates, que muitas vezes nem são percebidos. E nós estamos nos degladiando, não mais com espadas, com lanças, com escudos, mas hoje nós vivemos num confronto, muitas vezes, de ideias, de sentimentos, de antagonismos que nós vamos gerando em relação às pessoas que nós vamos convivendo. Se nós estamos vivendo assim hoje, nós estamos atrasando a nossa evolução espiritual. Se hoje eu tenho algo contra alguém, mesmo que eu possa considerar que é justa essa minha mágoa em relação a essa pessoa, eu estou atrasando a minha evolução espiritual. Eu não estou atingindo esse objetivo maior, que é encontrar Deus. Então é algo necessário para nós estabelecermos a paz verdadeira entre nós e o próximo. Mesmo que esse próximo seja alguém que eu elegi como o vilão da sociedade, se eu não estiver em paz com ele, eu também estou atrasando a minha evolução. A pessoa me magoou muito, me feriu muito, mas se eu ainda estou tendo antagonismo em relação a essa pessoa, eu não estou cumprindo esse requisito de alcançar um dia Deus. Então, quem quiser realmente ser feliz, busque viver em paz com todas as pessoas. Perdoe de verdade, e você estará a caminho da felicidade. E por fim, a última expressão, a boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. Nós somos muito imperfeitos, e nós espíritas falamos muito isso para tentar, de certa forma, não nos parecermos orgulhosos para as outras pessoas. Não é assim? E nós reconhecemos que nós trazemos muitas limitações. Nós somos espíritos, precisamos aprender muitas coisas. E nós esquecemos que o maior mecanismo de evolução é o indivíduo trabalhar. E para trabalhar no bem, você tem que ter boa vontade. Mesmo sendo muito imperfeito, tenha boa vontade de tentar fazer as coisas bem feitas. Mesmo sendo um espírito ainda atrasado, tenha boa vontade de tentar ajudar aquele que talvez esteja mais atrasado que você. A boa vontade é o grande segredo para a gente se tornar alguém diferente nessa mesma vida. É a gente sair dessa acomodação e a gente imaginar que o mundo precisa ser melhor para daí nós melhorarmos. Ao contrário, o mundo só vai melhorar quando nós nos melhorarmos. E nós não precisamos melhorar tudo de uma vez, basta nós termos boa vontade. É aquele desejo de fazer algo de melhor a cada momento, em favor da gente, em favor do outro, em favor da sociedade, em favor do mundo, dos seres que habitam esse planeta conosco. Basta a gente ter a boa disposição de reconhecer que se tem algo de bom para ser feito, compete a nós fazermos e não ao outro. É isso que define o espírito que está em evolução. É reconhecer-se imperfeito, mas estar trabalhando dentro das suas limitações para que a vida melhore. Esse é o espírito que alcançará mais rapidamente a paz e a felicidade. A pessoa que vai alcançar essa felicidade. Para nós, o Cântico das Legiões Celestes deve representar essa boa vontade que nós temos que ter de ajudar aquele que precisa. É um compromisso daqueles que entendem Jesus como mestre, como grande condutor de almas, de estar trabalhando pelo bem onde você estiver, recolhendo aquele que está caído nas ruas, auxiliando aquele que está dentro do seu lar, ou dentro do seu trabalho, ou dentro da sua escola. Quem quiser evoluir, tenha boa vontade de ajudar a quem precisa. E estará sendo um auxiliar eficiente de toda essa legião de espíritos que trabalham junto a Jesus, nessa grande obra de transformação do mundo. Mas como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai conseguir adquirir essa capacidade de sermos auxiliares de Jesus nessa grande transformação do mundo? É o que essa mensagem, Prece Diante da Manjedoura, nos sugere fazermos para alcançarmos essa condição de transformação. Pode apagar a luz, por favor? Prece Diante da Manjedoura. Diante da manjedoura, em que nos descerras o coração, cresce diante da manjedoura. Diante da manjedoura, em que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados de nossa própria habilidade. Só da vida, não nos confies as telas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo, reaviva-nos a fé, induze-nos a confiança e a boa vontade. Tu que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis. Tu que deixaste a companhia dos anjos, sábios e generosos, por amor aos homens, ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da caridade, ampara-nos contra as setas do orgulho, conduze-nos ao caminho do trabalho e da humildade, e reconhecemos à frente do teu Deus de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. Assim seja. Essas são então as nossas reflexões sobre o nascimento de Jesus. Espero que todos possam ter aproveitado essas ideias e de alguma forma elas nos inspirem a pensarmos que nós temos ainda muito a realizar pela nossa evolução e pela evolução do planeta. E que essa data possa ser para nós a lembrança de que muito é feito por nós no mundo espiritual e aqui na Terra, para que a gente possa ter a nossa evolução alavancada. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.